Fecheiro 19. Jamie suspirou e alongou os braços, refletindo as articulações dos dedos até estalarem. Então é isso que vais fazer? Perguntei-lhe. Formar uma milícia e partir? Sou obrigado a isso, disse ele simplesmente. Tryon agarrou-me pelos tomates e não estou disposto a ver se ele os vai espremer. Percebes? Era o que eu temia. A pitoresca avaliação de Jamie da situação, infelizmente, era exata. Procurando por um homem leal e competente, disposto a estabelecer-se numa grande área de terras selvagens do interior, o governador Tryon oferecerá a Jamie uma concessão de terras, exatamente a leste da linha do tratado, sem exigência de impostos por um período de 10 anos. Uma oferta justa, embora se considerarmos as dificuldades de povoamento nas montanhas, não era tão generosa como podia parecer. O problema é que se exigia legalmente que os detentores de tais concessões fossem homens brancos, protestantes, de bom caráter, com mais de 30 anos. Embora Jamie correspondesse às outras exigências, Tryon sabia muito bem que Jamie era católico. Fazer o que o governador mandava e, bem, o governador era um político bem-sucedido. Sabia manter a boca fechada no que dizia respeito a questões inconvenientes, mas bastava desafiá-lo e não seria necessário mais do que uma simples carta de New Bern para privar Fraser's Ridge dos seus colonos Fraser. Então estás a pensar que se levares os homens disponíveis de Ridge, não podes deixar alguns? Para começar, nem tenho assim tantos, Sassenach, retorquiu ele. Posso deixar o Fergus, por não ter uma mão. E o senhor Wemyss, para tomar conta do nosso lugar. Ele é um escravo, pelo que se sabe, e apenas os homens livres são obrigados a juntar-se às milícias. Somente homens fisicamente capazes. Isso deixa o marido da Joanna Grant de fora. Ele tem um pé de madeira. Ele anuiu com um meneio de cabeça. Sim, e o velho Archbug, que deve ter uns 70 anos. Isso superfaz 4 homens. E talvez 8 rapazes com menos de 16 anos, para tomarem conta de 30 propriedades e mais de 150 pessoas. As mulheres provavelmente poderão dar conta do assunto sozinhas, disse eu. Afinal, é inverno. Não há qualquer lavoura para tratar. Não deve haver nenhuma dificuldade com os índios, não nos dias de hoje. A minha fita soltara-se quando eu arranquei a touca. O meu cabelo escapava das tranças desfeitas em todas as direções, espalhando-se pelos ombros em canudos úmidos. Retirei a fita e tentei pentear o cabelo com os dedos. O que há de tão importante a respeito do Josiah Beardsley? Perguntei. Certamente um rapaz de 14 anos não vai fazer tanta diferença. O Beardsley é um caçador, respondeu Jamie, e um bom caçador. Trouxe uma enorme quantidade de peles de lobos, cervos e castores para a assembleia. Todos caçados por ele, sozinho, segundo disse. Eu mesmo não conseguiria fazer melhor. Isso era realmente um verdadeiro elogio. E eu contraí os lábios em silenciosa apreciação. Peles de animais eram a principal, na realidade a única, colheita de inverno de algum valor nas montanhas. Não tínhamos nenhum dinheiro nesta altura, nem mesmo o dinheiro de papel, denominado dinheiro da proclamação, no valor apenas de uma fração de libra esterlina. E sem peles para vender na primavera, teríamos dificuldade em obter as sementes de milho e de trigo de que precisaríamos. Se todos os homens tivessem de passar uma boa parte do inverno a percorrer a colónia para subjugar os reguladores, em vez de caçar, a maioria das mulheres de Reeds sabia usar uma arma, mas quase nenhuma poderia caçar com eficácia presas aos seus lares pelas necessidades dos filhos. Até mesmo Bree, que era uma ótima caçadora, não poderia aventurar-se mais do que meio dia de viagem, longe de Jemmy, o que era absolutamente insuficiente para lobos e castores. Passei as mãos pelos meus canudos de cabelo úmido, tentando desembaraçar as madeixas. Tudo bem, entendo esta parte. Mas onde é que entram as amígdalas? Jamie levantou a cabeça para olhar para mim e sorriu. Sem responder imediatamente, levantou-se e deu a volta para ficar atrás de mim. Com mãos firmes, juntou as madeixas revoltosas do meu cabelo, capturou os fios esvoaçantes e fez uma trança grossa e apertada na base do meu pescoço. Inclinou-se por cima do meu ombro, apanhou a fita do meu colo e atou-a num belo laço no meu cabelo. Pronto. Sentou-se aos meus pés novamente. Agora, no que diz respeito às amígdalas, tu disseste ao rapaz que ele precisava de as tirar, ou a garganta dele iria piorar. E vai. Josiah Beardley acreditar em mim, tendo quase morrido no inverno anterior, depois de um abscesso na garganta quase o ter sufocado antes de rebentar, ele não estava disposto a arriscar-se a algo parecido. Tu és a única cirurgiã a norte de Cross Creek, ressalvou Jamie. Quem mais é que o poderia fazer? Bem, sim, disse em dúvida, mas sim, fiz uma proposta ao rapaz, interrompeu Jamie. Um terreno? O Roger e eu ajudá-lo-emos a erguer uma cabana, quando chegar a hora. E ele dividirá os ganhos comigo a meias, em tudo o que conseguir em termos de peles de animais, nos próximos 3 invernos. Ele está disposto a aceitar. Desde que tu lhe tires as amígdalas como parte da transação. Mas porquê hoje? Não posso operar uma pessoa às amígdalas aqui? Gesticulei apontando para a floresta molhada. Por que não? Jamie ergueu uma das sobrancelhas. Não disseste ontem à noite que era um problema simples? Apenas uns pequenos cortes com a tua faquinha mais pequena? Esfreguei o nariz com o nó de um dedo, fungando de exasperação. Olha lá, só porque não é um trabalho grande e sangrento como amputar uma perna, não significa que seja algo simples. Era, de facto, uma operação relativamente simples, cirurgicamente falando. Era a possibilidade de infecção a seguir à cirurgia e a necessidade de assistência no pós-operatório. Uma pobre substituta de antibióticos, muito melhor do que a negligência, que apresentavam complicações. Não posso simplesmente arrancar-lhe as amígdalas e mandá-lo embora, disse eu. Mas quando chegarmos a Ridge... Ele não pretende regressar connosco diretamente, interrompeu Jamie. Por que não? Perguntei. Ele não me disse. Apenas mencionou que tinha um negócio a resolver e que iria a Ridge na primeira semana de dezembro. Ele pode dormir no sótão do barracão das ervas, acrescentou ele. Então tu e ele esperam que eu simplesmente lhe corte as amígdalas, dê alguns pontos e o mande no seu alegre caminho? Perguntei sarcasticamente. Saíste bem com o cão? Disse ele a rir-se. Ah, já sabes da história. Claro. E do rapaz que cortou o pé com um machado, e das crianças com bertueja, e da dor de dentes da senhora Buchanan, e da tua discussão com Murray MacLeod sobre os canais biliares de um cavalheiro. Foi realmente uma manhã atarefada. Estremeci ligeiramente ao lembrar-me e bebi mais um golo de whisky. A assembleia inteira está a falar de ti, Sassenach. Eu realmente pensei na Bíblia. Na verdade, ver toda aquela multidão aclamar-te à tua volta esta manhã, a Bíblia, devo ter parecido espantada com aquela referência, porque o sorriso dele ampliou-se. E a multidão correu a tocar-lhe, citou Jamie, porque dele emanava a virtude e curava-os a todos. Eu ri-me melancolicamente, interrompendo-me com um pequeno soluço. Receio que a virtude toda se esgotou. Não te preocupes, há muita no frasco. Isto lembrou-me. Ofereci-lhe o whisky. Mas ele declinou com um aceno da mão, as sobrancelhas baixas, imerso em pensamentos. O gelo derretido deixara faixas molhadas no seu cabelo, espalhadas como fitas de bronze derretido sobre os seus ombros, como a estátua de algum herói militar, exposta ao tempo e a brilhar num parque público. Então tu tiras as amígdalas do rapaz quando ele chegar a Ritz? Pensei por um instante, depois anuí, engolindo em seco. Ainda haveria riscos. E normalmente eu não elegia a cirurgia como primeira opção. Mas a condição de Josiah era realmente terrível e as contínuas infecções poderiam acabar por o matar se eu não tomasse medidas para o curar. Jamie anuiu com um meneio de cabeça satisfeito. Vou tratar disso então. Os meus pés tinham-se descongelado, apesar de estarem imensamente molhados, e eu começava a sentir-me aquecida e flexível. Quanto à minha barriga, mais parecia que tinha engolido uma grande rocha vulcânica, mas isso já não me importava tanto. Estava aqui a magicar uma coisa, Sassenach. Ai sim, por falar na Bíblia. Estás com as escrituras na cabeça hoje? Um dos cantos da sua boca curvou-se para cima à medida que olhava para mim. Sim, bem, é só que eu estava a pensar. Quando o anjo do Senhor aparece a Sara e lhe diz que ela vai ter um filho no ano seguinte, ela ri-se e diz que só pode ser uma grande brincadeira, uma vez que já cessou nela o que é próprio das mulheres. A maioria das mulheres nessa situação provavelmente não iria achar graça nenhuma a essa ideia, garanti-lhe. Mas eu sempre pensei que Deus tem um sentido de humor muito peculiar. Ele baixou os olhos para a larga folha de ácer que esmigalhava entre o polegar e o indicador. Mas eu percebi o leve esboço de um sorriso. Tenho mesmo pensado nisto, de vez em quando, Sassenach. Disse ele, um pouco hesitante. Seja como for, ela teve o filho, não teve? A Bíblia diz que sim. Não sou eu quem vai dizer que o livro do Gênesis está a mentir. Considerei a ideia de beber mais um bocadinho. Mas decidi guardar o resto para um dia chuvoso. Bem, um dia mais chuvoso. E enrosquei o frasco com a tampa. Consegui ouvir uma certa movimentação na direção do acampamento e os meus ouvidos captaram uma pergunta trazida pela brisa gelada. Alguém está à tua procura, avisei-o. Outra vez. Jamie olhou por cima do ombro e fez uma breve careta, mas não mexeu um único músculo para responder ao chamado. Pigarreou e eu vi um leve rubor subir-lhe pelo pescoço. Bem, a questão é, disse ele evitando olhar para mim, que eu saiba, se o teu nome não é Maria e o Espírito Santo não estiver envolvido no caso, só há uma maneira de engravidar. Estou certo? Que eu saiba, sim. Levei a mão à boca para reprimir um soluço iminente. Sim, assim sendo, bem, isso tem de querer dizer que a Sara ainda se deitava com o Abraão na época, certo? Ele continuava a evitar olhar para mim, mas as suas orelhas tinham ficado cor-de-rosa e eu percebi demasiado tarde o motivo desta discussão religiosa. Estendi a ponta do pé e toquei-lhe delicadamente de lado. Estavas a pensar que talvez eu não te fosse querer mais? Não me quiseste agora, frisou ele logicamente, com os olhos postos na folha esmigalhada. Sinto-me como se a minha barriga estivesse cheia de vidros partidos. Estou encharcada e com lama até aos joelhos. E quem quer que esteja à tua procura está prestes a sair dos arbustos com um bando de cães de caça a qualquer momento, disse eu com alguma aspereza. Estás realmente a convidar-me para participar numa orgia carnal contigo, neste monte de folhas encharcadas? Porque se estiveres, não, não, apressou-se ele a contestar. Não quero dizer agora. É só, quis dizer, ele só estava a pensar se as pontas das suas orelhas tinham se tornado vermelhas. Levantou-se abruptamente, sacudindo as folhas mortas do seu quilt com uma força exagerada. Se, disse eu pausadamente, tu me engravidasses nesta altura do campeonato, Jamie Fraser, eu comer-te-ia os tomates em espetadas. Virei-me para trás, olhando para ele. Mas no que diz respeito a ir para a cama contigo? Ele parou o que estava a fazer e olhou para mim. Sorri-lhe, deixando os meus pensamentos transparecerem claramente no meu rosto. Quando tiveres outra vez uma cama, disse eu, prometo que não a recusarei. Oh, disse ele rindo. Respirou fundo, parecendo repentinamente muito feliz. Bem, então está tudo bem. É só que estive a pensar, sabes? Há uma agitação repentina e barulhenta nos arbustos. Seguiu-se o aparecimento do Sr. Wemyss, cujo rosto fino e ansioso se projetou de uma moita. Ah, é o senhor, disse ele com evidente alívio. Imagino que seja, disse Jamie resignado. Há algum problema, Sr. Wemyss? O Sr. Wemyss não pôde responder imediatamente, tendo ficado inextricavelmente preso na moita. E eu fui obrigada a ajudá-lo a soltar-se. Ex-guarda-livros, que for obrigado a vender-se para trabalho escravo. O Sr. Wemyss era completamente inadequado para a vida em regiões agrestes. Peço-lhe desculpa por vir importuná-lo, Sr. Fraser, disse ele vermelho como um tomate. Nervosamente tentava arrancar um galhinho espinhento que se lhe agarrara ao cabelo louro esvoaçante. É que, bem... Ela disse que queria rachá-lo ao meio, da cabeça às partes, com o seu machado, se ele não a deixasse em paz. E ele disse que não admitia que nenhuma mulher lhe falasse daquela maneira. E ela, de facto, tem um machado. Acostumado aos métodos de comunicação do Sr. Wemyss, Jamie suspirou, estendeu a mão para a garrafa de whisky, destapou-a e bebeu um longo e reconfortante gole. Baixou a garrafa e olhou penetrantemente para o Sr. Wemyss. Quem? Quis ele saber. Hã? Ah, eu não disse? A Rosamund Lindsay e o Ronnie Sinclair. A notícia não era boa. Rosamund Lindsay tinha realmente um machado. E ela estava a assar vários porcos num fosso escavado junto ao riacho, sobre brasas de nogueira. Ela também pesava uns 100 quilos e, apesar de normalmente bem-humorada, possuía um gênio terrível quando provocada. Pela sua parte, Ronnie Sinclair era absolutamente capaz de irritar o anjo Gabriel, quanto mais uma mulher a tentar cozinhar sob a chuva. Jamie suspirou e devolveu uma garrafa. Endireitou os ombros, sacudindo as gotas de chuva do seu manto à medida que o ajeitava. Vá lá e diga-lhes que já estou a ir, Sr. Wemyss, disse ele. O rosto fino do Sr. Wemyss demonstrou a mais viva apreensão à ideia de chegar a uma curta distância do machado de Rosamund Lindsay. Mas o seu temor por Jamie era ainda maior. Anuiu apressadamente com um meneio de cabeça, virou-se e enfiou-se diretamente na moita novamente. Um queixume constante e estridente a aproximar-se anunciou o aparecimento de Marsali com Joan nos braços. Ela arrancou um galho que estava agarrado na manga do casaco do Sr. Wemyss, anuindo com a cabeça para ele num comprimento enquanto se desviava dele cuidadosamente. Pá, disse ela sem rodeios, venha depressa, o padre Kenneth foi preso. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se abruptamente. Preso? Agora mesmo? Por quem? Sim, neste preciso momento, um homem gordo, horrível, que disse ser o xerife do condado. Chegou com dois homens e perguntaram quem era o padre. E quando o padre Kenneth se apresentou, eles agarraram-no pelos braços e levaram-no imediatamente, sem sequer explicar porquê. O sangue aflorava ao rosto de Jamie e os seus dois dedos rígidos tamborilaram rapidamente na coxa. Levaram-no do meu acampamento? Ripostou ele. Ah, dia! Isto era, obviamente, uma pergunta de retórica. E antes que Marsali pudesse responder, um barulho de folhas esmagadas veio da outra direção e Brianna surgiu de detrás de um pinheiro. O que foi? Gritou-lhe ele. Brianna pestanejou desconcertada. O Gordy Kisholm disse que um dos soldados lhe roubou um presunto da fogueira e perguntou se o pá podia ir falar com o tenente Hayes acerca disto. Sim, respondeu ele prontamente, mais tarde. Por enquanto regressa lá com a Marsali e descobre para onde levaram o padre Kenneth e Sr. Wemyss. Mas o Sr. Wemyss tinha-se finalmente livrado das garras do arbusto. Um estardalhaço distante assinalou a sua pressa em ir cumprir as ordens. Um rápido olhar ao rosto de Jamie convenceu as duas jovens de que uma retirada rápida era a ordem do dia. E em poucos segundos estávamos sozinhos outra vez. Ele inspirou profundamente e expeliu o ar lentamente através dos dentes. Tive vontade de rir, mas não o fiz. Em vez disso, aproximei-me. Apesar do frio e da umidade, eu conseguia sentir-lhe o calor da pele através do manto. Ao menos são apenas os doentes que querem tocar-me, disse eu. Estendi-lhe a garrafa. O que é que fazes quando toda a virtude se esvair de ti? Ele olhou para mim e um lento sorriso espalhou-se-lhe pelo rosto. Ignorando a garrafa, parou, agarrou-me no rosto com as mãos e beijou-me muito delicadamente. Isto, disse ele. Depois virou-me as costas e começou a descer a encosta a passos largos, aparentemente cheio de virtude outra vez.